Radio para Copa Guarulhos. Então 3399, bom dia. Informação Índia confere, nós cópia. Afirmo. Então 3399, autorizado para Guarulhos, via roda do plano de voo, nível 340. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 0, primeira curva à direita. Transponder 5225, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Pego 340 para Guarulhos, conforme nota, decola nível 1, Leda, Motiva. Curva direita, bota. O transponder 5225, controle 1208. Função 3399, saída São João 1, Serra Alfa 90, Victor Oscar. Atenção, é São João 1, Leda, Motiva. Estou falando aqui com 10, curva direita, bota. São 3399, cotejamento correto. Reporte para o pushback, acionamento, condição 10. Só contarei, tá? 3399. Bom dia, prossiga. Sentiu o Unimed 2, confirma o horário do plano de voo. Papatango, Whisky, Zulu, Charlie. Confirme a matrícula da aeronave. Sente, aguarde um minuto, copia o Whisky, o Unimed 2. Unimed 2, poderia confirmar a intenção de pista e seu transporte firme? Sim, problemas em 10 ou 17, seu critério. Papatango, Whisky Zulu Charlie, autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel, via Whisky 33 e conforme rota do plano. Nível de voo 200. Decolagem da pista no 7, primeira curva direita, saída Coral, 1 Bravo. Transponder 5214, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Unimed 2, acorde para o acionamento no 44. Quem tem luz de acionar, acorde 4. Unimed 2, para o Unimed 2, Lili Taxi, reporte no ponto de espera da Oscar. 2, autorizado alinhar e decolar, pistão 7, vento 160 graus, 07 nós. Unimed 2, decolado ao 5-2, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 108, grato, uma boa noite. Boa noite. Tony Salvador, muito boa noite, é o Unimed 2. Unimed 1-2, contato radar, sou para o nível 200. Até que você direto Coral. Direto Coral, para linha 200, Unimed 2. Vocês confirmaram o indicativo chamado orçamento Unimed 2. Afirmativo, por isso. 3399, autorizado decolagem pista no zero, vento 160 graus, 079. Autorizado decolagem pista no zero para 3399. Vai, valeu, grama, China 1911, ready for taxi, Zag 111. China 1911, ready taxi to holding point 1A10, via Minneapolis, taxi India. Call me again on Holy Point, KN8-1017. 8 Bravo by India, we call you ready for Particle number 19116. Burnout 06, contact auto approach control 120.8. 108, Argentina 1901. Approach, good morning, Argentina 1901. Argentina 1901, radio contact city status. Call to level 260, direct to Leda position. Fly direct to Leda position and climb 360, Argentina 1901. On the navigation, the central station is recording cylinder 6 with my 35 hotel and on the street is my work. Podemos ir a Xaréa Meia 251, possível pronto para Guarulhos, Copel, com a Índia, confirmação. Xaréa Meia 251, bom dia. Informação Índia, confere. Prepare saída São João 1, agora de Copel. Xaneia 6071, solicita acionamento na posição número 5 após o acionamento chama para pushback. Xaneia 6071, direcionar e poste para push. Se você na pushback, o Xaneia 0701. Só o táxi com 961, 157 agora, 3:20 de autonomia, terminando Campinas. Voo 961, autorizado táxi para o ponto espera da pista no 0, via táxi Índia. Reporte pronto no ponto espera, o PNH no 0, 1-7. Via Índia, ponto espera, chama o centro Recife, Frequência na 2,335, a terra, nome 23,58. Eu sou com secundário 1232, 43399, poder confirmar primário? Sim, 3399, primária, 1,238,35. 2235, obrigado, Andy. Pode ir. 089. A gente decola, estou no 01961. Argentina 911, contato de 60, 128, decimal 35, e foi no 123, decimal 8. Argentina 1911, contato receiver, 128, decimal 35, secondary 1238, Argentina 1911, good day. Bye. Puxa o na 075. Eu posso tocar. É 075. Chame controle Salvador em 120, decimal 8. Chamando controle Salvador 120, decimal 8. Bom dia, 1996. Bom dia. Chame 251, cópia. Salvo 1, passa 1600 pés para nível 360. Nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da piscina 0, primeira curva à direita. Transponder 5233. Frequência do motor em Salvador 120, decimal 8. Catalisado 360 para Guarulhos. Já tabulou 10, salva. Decola da Sanvo 1, da Leda, Motiva. Decola da 10, curva à direita 5233 e controle 208. Chilemeia 251, no cotejamento correto, reporte para o pushback, acionamento, portão 7. É, no 07, vai ser o push, acionamento na posição, então será o pushback 625. Chilemeia 251, no direcional, reporte para o push. 625. 132 a bordo, 4:30 de autonomia, alterando o galeão. China 6075, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Fátima da Cri Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH1017. Ok, Pátio Índia, reporte pronto no ponto de espera, com 17, 6075. Via Alpes Zulu 44, nível de voo 380. Saída Sanvo 1, Leda, Doclo. Levagem da pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5240, frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. 380 autorizado, decola da 190, Sanvo 1, Leda. Essa é o Zulu 445240, transponder 208, contrário. Correto, 1349, reporte para o pitback, acionamento, botão 8. Tá pronto, 1-8, voo 1349. Utilizar o pitback, acionamento, reporte táxi. Autorizado, vai reportar táxi, voo 1349. Voo 1349, na escuta. Confirmando após Leda, boa posição Doclo, Delta Oscar, Kilo Lima Uniforme, onde intercepta a aerovia. Sente o 949, vá aqui, boa após. Desvio à direita da rota pro 230. Poderia voar monte, Rosalita? Ficaria mais fácil no desvio. Chamando agora 75, a mais coordenação 76. Afirma por quantas milhas? Por 80 milhas. Você... Apenas 10 milhas, Rosalita. É 075, 10 milhas, vou alerta. Estou olhando por a geleira, 349, livre táxi, e a parte táxi Índia, até o ponto zero da pista no zero. A parte pronta no ponto zero, PNH no 017. Índia, na minha 075, chame o centro Recife, frequência 1285, alterna 1238. 2835-238, obrigado, senhor 6077. Para iniciar o reboque.